Mutilado por mim, sacrifício de amor, numa cruz se entregou. Como um cordeiro mudo ele foi, o seu corpo o pão, o seu sangue o vinho, a minha redenção. Veio pela dor do meu Senhor, a coroa que era minha, ele usou. Todos os meus pecados ele carregou. E a morte que era minha, ele morreu. Até o fim.